ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? Horas e 45 minutos, Pássaro da Ilha FM, programa Expresso, vamos juntos até as 14 horas. Ainda hoje vamos bater um papo aqui com João Batista Miguel, Joãozinho Campestre, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais. E agora estou recebendo as professoras, também alunas, que vão falar sobre a Feira do Conhecimento, é a 23ª Feira do Conhecimento e Profissões que acontece no Colégio Objetivo em Guaxupé. Deixa eu começar pelas professoras, tá, meninas? Por ordem de respeito aqui. Tudo bem, Thaís? Seja bem-vindo ao programa Expresso. Boa tarde. Tudo bem, Antônio Cláudio. Boa tarde. Prazer receber você aqui, viu? Muito obrigada. Mayra, que é professora de... A Thaís é professora de ciência e coordenadora, né? Isso. E a Mayra Cristina é professora de matemática. Boa tarde, Mayra. Boa tarde, Antônio Cláudio. Agora vamos para as alunas. Começamos aqui pela Roberta Kelly. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, Antônio Cláudio. Roberta, que já é quase sócia do programa, né, Roberta? Tudo bem, né? Tudo bem. A Roberta, a Ana Júlia também está por aqui. Ana Júlia é de cá. Tudo bem, Ana Júlia? Tudo bom. Prazerzão estar recebendo você aqui. E a linda Isabelle, tudo bom? Tudo bom, e você? Joinha, ótimo, excelente. Melhor agora falando com vocês para falar sobre educação, que é algo tão importante que às vezes a gente deixa passar, a gente quase não fala, né? E é legal a gente abordar esse assunto. Por isso, quando a Roberta mandou mensagem para mim, de imediato aceitei aqui e a gente agendou esse bate-papo. 23ª Feira do Conhecimento e Profissões. O que é isso? Dona Thaís. Então, Antônio Cláudio, a feira é a nossa Feira do Conhecimento é uma cultura do Colégio Objetivo, que vem de muito, muito tempo, né? E esse ano a gente está abrangendo desde a educação infantil até o ensino médio. Então, nós somos duas esferas do Objetivo em Guaxupé, mas estamos trabalhando como uma linha única. Então, a gente está abrangendo os temas de toda a atualidade, unindo as questões das profissões para ser apresentado para a população de Guaxupé e região. Quando a gente está falando de profissões, isso vai ser apresentado lá na escola. Exato, durante a feira. Exatamente. A proposta da feira é que os nossos alunos trabalhem de forma cooperativa, então eles trabalham em grupo e eles vão apresentar temas relevantes para a sociedade. O ensino fundamental e educação infantil ficou com a parte de atualidades, então vão apresentar temas referentes a atualidades. E o ensino médio ficou com a parte de profissões, então eles vão fazer uma linha histórica do avanço das profissões, as diferentes profissões que vêm surgindo, né? Visando também a questão do vestibular, do mercado de trabalho, uma questão tão importante que a gente trabalha dentro da escola. Qual que é a faixa etária? A gente trabalha desde a educação infantil, que seria 2 anos, até o ensino médio, 18 anos. Então vai ter muito trabalho. Exato, né? Tem uma ideia de quantos grupos foram formados? Deve ser em média uns 18 grupos. 18 grupos? Exato, abrangendo toda a linha, né? Muito trabalho, né? Nossa. Dona Mayra. Bastante trabalho pra bastante gente. Bastante trabalho, é. E como é que isso está sendo organizado? Então, nós somos divididos em grupos, né? Cada grupo tem o seu professor coordenador, orientador. E eu estou esse ano orientando as meninas, né? E nós vamos falar de assuntos bem interessantes e trazer bastante coisa, informação boa para quem for lá visitar a gente. Aqui a gente tem um grupo. Isso, parte de um grupo. Parte de um grupo. Isso. Do que esse grupo vai falar? O nosso grupo esse ano vai falar sobre transplante de órgãos, que é um tema aí bem atual, bastante importante, né? Nós vamos abranger vários setores diferentes desse tema, transplante de órgãos, multiplicando vidas, o nosso tema. Multiplicando vidas, é isso, Roberta? Isso mesmo. E como é que vocês estão se preparando aí pro dia 23, né? Dia 22, dia 22 de setembro. Então, a gente está montando toda a parte visual do trabalho, né? E também as informações que vão conter nas nossas falas. A gente aproveitou porque setembro é o mês da transplantação, dia 27 é o Dia Nacional do Transplante de Órgãos. Então, a gente vai levar todas as informações para o pessoal, falar como se tornar um doador, a importância de ser um doador, as vidas que você pode salvar e, além de tudo, divulgar, porque às vezes as pessoas não têm o conhecimento e é isso que falta. Então, não só o nosso grupo, mas todos a gente vai divulgar e levar o conhecimento até as pessoas. Por que as pessoas têm medo de doar os órgãos hoje? Ué, hoje em dia, às vezes, as pessoas, assim, até pensam na questão de... Tem a questão religiosa, né, que envolve. Muita gente não quer doar por causa disso. E também tem outros critérios que entram. Às vezes, a pessoa, por causa de demorar, porque tem que passar por todo um processo e tal. Mas é uma coisa, assim, que a gente deve pensar. Porque depois que você faleceu, seus órgãos vão ser recebidos ou por uma pessoa ou pela terra. Então, o que convém? Você salvar vidas ou você, assim, continuar aquela coisa inválida? Então, eu acho que é muito importante as pessoas pensarem nisso. Que depois que faleceu, é muito importante você salvar vidas, né? Você vai dar a oportunidade de outras pessoas viverem, vai dar a oportunidade de outra pessoa ser feliz. Então, isso é uma questão bem importante. Falta de informação, né? Eu acho. É o que falta. Por isso que a gente escolheu esse tema, para informar para as pessoas que não é nada demais, né? E que é muito importante, uma coisa que deve ser muito tratada e que eu acho que devia ser mais divulgado. A gente tenta fazer um trabalho aqui na rádio, principalmente na questão de doação de sangue, mas questão de doação de órgãos ainda é um pouco lento aqui na nossa região, né? Com certeza. A gente ainda tem muito para avançar. Até a própria doação de sangue é difícil quando a gente vê alguma campanha forte aqui na região, né? A gente teve uma em Erceburgo, acho que há uns 3 meses atrás, tivemos uma aqui em Guaranésia 2 meses, em Guaxupé eu não me lembro quando a gente teve a última. Guaxupé, acho que eventualmente teve uma da Unimed agora há pouco tempo, que teve de medula, doação, né? De medula, a gente que eles fazem todo esse cadastro, né? E eu acredito que realmente as meninas escolheram um tema muito relevante, porque a gente desconhecer a situação faz a gente ter medo, a gente não apoiar a causa, e é uma coisa que eu achei bem interessante a escolha delas pela relevância do tema, né? Que tipo de trabalho, além do delas, a gente vai ter lá? A gente vai estar trabalhando com temas que abrangem a atualidade de todas as formas, mas com o sentido que tenha um lado social e um lado crítico, porque o conhecimento vazio, conhecimento pelo conhecimento, você pode encontrar no Google, nos livros. Sim. Então, o intuito da escola é fazer a reflexão e a criticidade, aumentar isso nos nossos alunos. Então, a gente vai ter temas como os mistérios que a ciência não desvenda no mundo, a gente vai ter temas como... vocês me ajudam a lembrar agora. Violência contra a mulher, vai trabalhar o papel da mulher na sociedade, vamos trabalhar as questões dos conflitos do mundo que estão acontecendo, as possibilidades de guerra e toda a situação. Depressão, que é uma coisa, é uma doença que negligenciada ainda, né? Então a gente está tentando abranger, além da questão das profissões que o ensino médio vai trazer, dessa linha histórica de todas as profissões, né? Só assunto bom, hein? Violência contra a mulher é algo também que fica muito escondido na nossa sociedade, né? Exato. Ontem eu ainda conversava com uma psicóloga aqui no programa do que a gente tem durante a semana, a gente falava sobre isso. Como as mulheres sofrem e não têm coragem de colocar isso pra fora, né? Sofrem dentro de casa, caladas, né? Exatamente. Na maioria das vezes, infelizmente, né? Exato. Por falta de conhecimento também. Só assunto fera vocês vão discutir, né? E você que é a Ana Júlia. Ana Júlia. Ana Júlia já teve aqui ano passado, né? Já tive. Tá no mesmo grupo da Roberta de novo? Uhum. É por escolha ou é sorteio? Escolha. É panelinha. A panelinha, vocês formaram? É a panelinha do fundo da sala? Não, essa é a panelinha da frente. Da frente, muito bom. E como é que tá isso? Vocês já prepararam a parte visual? Já tá toda pronta ou ainda faltam alguns detalhes? A gente tá organizando. A gente já organizou tudo que vai ter no trabalho e estamos colocando em prática. Estamos realizando o projeto. Parte mais chata, qual que é? De pesquisa? De colocar em prática realmente. A pesquisa é mais demorado, né? Ver tudo sobre o tema. Só que no final acaba sendo muito produtivo, porque a gente aprende muito com essas pesquisas. E a questão da pesquisa depois, para se colocar em prática também, muita coisa que vocês acabaram estudando vai ficando de fora, né? É difícil isso, né? Tirar a gente alguma tem que coisa separar daí, que vocês gostaram tanto, né? O mais importante, a gente separa e escolhe para falar para o público. E como é que vai funcionar lá no dia 22? Linda, como é que funciona? Várias escolas vão lá nos visitar, várias turmas, e vários assuntos que a gente vai falar. É bem interessante, por causa que são assuntos que a sociedade não tem muito conhecimento. E realmente é bem interessante várias outras cidades irem, levarem as turmas e escolas. Os alunos da escola, eles realmente eles se esforçam muito, por causa que o intuito é ajudar a população a entender mais sobre esses assuntos. Então, acho que vai ser bem interessante a feira, ainda mais com esses temas da atualidade. Atenção, né? Sim, tá chamando muita atenção. Mas aí, dia 22, vai começar que horas o horário? Vai ser a partir das 8h30. A partir das 8h30. Uhum. E cada grupo tem a sua... O seu espaço, como é que é? Eles são divididos em espaços, então cada grupo com a ligação que o tema tem, então alguns grupos ficam unidos, outros grupos não, e eles são divididos pela escola. Então a gente está aqui ali na Avenida Conde Ribeiro do Vale, ali no centro, frente ao Coreto Lenguaxupé, e a gente vai estar aberto das 8h30 às 16h30. Então o público em geral vai poder fazer essa visitação, e também temos as visitas marcadas, que são voltadas principalmente para outras escolas de Guaxupé e região. Ah, então uma escola aqui de Guaranésia vai querer assistir lá e visitar. Como é que faz? É só ligar, entrar em contato com a secretaria do colégio e agendar o seu horário para fazer essa visitação. Passando o número de alunos, a gente deixa um momento para eles, para que seja mais produtivo, mais interativo entre os nossos alunos e os alunos deles. Inclusive, a gente sempre recebe muitos alunos aqui de Guaranésia, eles vão fazer essa visitação, né? E é um momento muito interessante, porque além da troca de conhecimento, é a vivência entre pessoas diferentes, e essa cultura, a troca de cultura nesse momento é muito relevante. Então a gente vai ter palestras na parte da manhã, né? As palestras medicina, engenharia, direito, odontologia, veterinária e psicologia. Exato. Né? Essas palestras serão realizadas no NHN, que é o objetivo do ensino médio, paralelo à visitação da feira, vai estar acontecendo as palestras. Depois temos palestras de conhecimento, aí já no período da tarde, orientação vocacional, redação Enem 2017, autismo, nem toda deficiência visual, diversidade em um mundo globalizado, da informação ao conhecimento, EAD, uma alternativa de escola, né, educação à distância, exposição de trabalho, pesquisa e descoberta em nosso passado, presente e futuro. Exato. Que é onde entra as meninas. Exato. Artes marciais. É, então, vai ter paralela à feira, toda essa programação que a gente está pensando. Lá no pátio da escola vai ter uma apresentação de um pessoal que vai trabalhar com a gente, mostrando algumas questões da importância das artes marciais. Não só o corpo, a força, mas a questão do controle da mente, a importância da disciplina dentro das artes marciais. Então, eles vão estar trabalhando isso paralelo. Então, a pessoa que for visitar a feira vai ter várias possibilidades. Sim. Ela vai poder ver os trabalhos, poder fazer parte das palestras, vai poder trocar experiências com todos que estão lá, então a visitação é muito importante mesmo. As palestras têm que se inscrever antes ou não? Sim, tem um limite de vagas, então é importante entrar em contato, pode entrar em contato lá no colégio ou lá no Objetivo NHN também, as duas escolas nós estamos em parceria, então a gente pode marcar o horário certinho. Só ligar no 3551-7222. Isso para marcar as palestras, e as visitações é 3551-2155. Muito bem, é a 23ª feira. Vocês, professores, estão participando das feiras desde quando? Bom, eu estou na escola fazem 3 anos, a terceira feira que eu acompanho eles. Como é que você acompanha essa evolução dos alunos? Como a tecnologia, os trabalhos vão melhorando ano a ano? Vão, vai melhorando não só em questão dessa possibilidade da tecnologia, mas no interesse deles, né? Eles estão sempre esperando chegar o mês de setembro para se apresentarem na feira. Eles gostam muito dos trabalhos, eles se interessam muito por essa parte. E é uma coisa, um diferencial da nossa escola, né? Trazer essa feira aí que fazem 23 anos que acontece. E com certeza há uma melhora e o interesse só aumenta. E estamos aí, né? Ô Mayra, mas como é que funciona o trabalho seu de orientador? É intervir o menos possível no trabalho deles ou não? É intervir o máximo possível. As duas coisas. A gente tenta orientar, né? A gente traz a orientação, fala sobre o que a gente acha relevante ter. E eles apresentam pra gente, Mayra, nós vamos falar sobre isso, o que você acha. A gente tá sempre entrando em contato um com os outros, conversando mesmo. Falando, né, nessa parte de fazer uma demonstração, de ter alguma coisa prática que é muito interessante. Mas o mérito é todo deles. A minha parte é realmente orientá-las em relação ao trabalho. Com esses alunos que sabem tudo hoje, através do professor Google, ficou mais difícil? Se ficou mais difícil... mais complicado? Não acho que seja mais complicado, não. Eles acabam sempre vindo atrás da gente, eles têm uma confiança muito grande no nosso trabalho. O Google é, assim, um auxiliador pra gente. Nós não estamos competindo com ele, não, eu acho. É. Consegue conciliar, né? Também vê dessa forma, Thaís? Eu também, eu concordo. Eu acho que, assim, a gente tem um... Nós somos suspeitos para falar os nossos alunos, né? Mas o grupo que a gente trabalha lá na escola é um grupo muito unido, tanto de professores como de alunos. E os nossos alunos, assim, eles são alunos muito reflexivos, muito críticos. Então, a gente proporciona esses momentos de discussão, como a Mayra disse. Então, eles mesmos, nesse momento, apesar, assim, tem uma validação de nota dentro do trabalho e tudo mais, mas eles não fazem mais hoje exclusivamente pela nota. Eles têm esses momentos de toca, de crescimento. Então, assim, as pessoas às vezes não veem o trabalho antes da feira, mas eles têm todo um trabalho, eles apresentam pra, somente pra gente, fazer avaliação. Então, é um processo muito difícil que, no dia, é um mérito deles e que a gente tem, sim, que aplaudi-los, porque é a cereja do bolo, né? Com certeza. Ó, Lúcia Valderrama está parabenizando as alunas e as professoras pelo trabalho. Milene Vilas Boas, colégio top, feira sensacional, cada ano melhor que o outro, está dizendo aqui. Obrigada. A Milene Vilas Boas. Isabel também está mandando abraços aqui para vocês. Thaís também está mandando abraços para vocês. Que dia vai ser, Antônio Cláudio? Dia 22, né? 22 de setembro. Dia 22 de setembro, cai numa sexta-feira, isso, né? Isso, sem ser a próxima, que é feriado em Uspé, na outra. E todas as escolas podem ir, bastam ligar nesse número, né? Exato. Que eu passei aqui, 3551-7222. Ou 3551-2155. E frisar que não são só as escolas que podem nos visitar. O público estiver passando por lá, é muito bem-vindo para ver o nosso trabalho. E eu acho também. Que é toda uma questão. É que as pessoas, todo mundo tem um discurso muito belo. A educação é muito importante, é tudo muito certo, precisa de educação, vamos investir em educação. Mas o apoio é mais importante do que a fala, né? Ficar na questão, aquela velha questão, falar e fazer são coisas diferentes. Então, a sociedade precisa apoiar esses nossos jovens, que a gente consegue fazer com que eles se interessem. Então, eu acho muito importante a participação da sociedade. Não só para prestigiar o colégio, para levar o nome do colégio, mas pelos nossos futuros, né, que estão aí mostrando conhecimento. Então, o ano passado, o público foi muito bom, né? Foi. Graças a Deus, a gente conseguiu alcançar, né? O ano passado foi muito bom, né? Eu me lembro das reportagens que vieram depois. Graças ao Programa Expresso, né? Claro, sem dúvidas. Convide o pessoal então, Roberta, por favor. Então fica o convite no dia 22 de setembro, sem ser nessa sexta, na outra. O pessoal passar lá no nosso colégio, de todas as faixas etárias de idade, desde infantil, adultos, jovens ou até mesmo idosos. O nosso intuito é levar o conhecimento. Então nós estaremos abertos a partir das 8h30 para exposição. Então passem lá, visitem nosso trabalho e adquirem conhecimento, né? Porque é uma coisa muito importante. Porque o nosso mundo, assim, a gente só pode mudar ele através do conhecimento. E a gente tá, assim, eu acho que a partir do momento que a gente começar a valorizar coisas como essa, a gente vai ser capaz de mudar o nosso mundo, né? Apoiar medidas para mudança, porque a mudança tem que partir de nós. A gente sempre espera muito do outro e acaba deixando a nossa parte de lado. Então, a mudança parte de nós. Então, vamos ser agentes da mudança e promover um mundo melhor, né? Se Deus quiser, tudo vai mudar. Queria tirar uma foto dos olhares das professoras aqui no seu discurso agora. Valeu, nós somos babona, né? Ana Júlia, muito obrigado pela tua participação. Convide o pessoal da região, a gente está falando aí para mais de 50 cidades, tem bastante gente ouvindo. Ah, obrigado eu. Então fica aí, gente. Todo mundo que quiser visitar, pode ir lá, vai ser muito bem recebido e a gente vai adorar ter todo mundo lá com a gente. A partir das 8h30 da manhã? Exato. A partir das 8h30 da manhã, sexta-feira, dia 22. Não é isso, linda? É, isso aí. E quem quiser ir, pode ir. Vai ser muito bem recebido, como a Ana Júlia falou. E a gente vai ter vários trabalhos interessantes, vários tipos de assuntos para mostrar para a sociedade. E as pessoas que forem adquirirem conhecimento, várias coisas que precisam para a gente poder mudar o mundo juntos. Com certeza. Valeu, linda. Obrigado pela participação, Roberta, Ana Júlia, Thaís, Mayra, muito obrigado. O Roberto dos Santos também está mandando um abraço para vocês muito todos obrigada. Aqui, viu? Muito obrigado. Intervalinho comercial e voltamos já dando sequência no programa Expresso deste sábado. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.